Você curte a pressão, essa pressão, sente a pressão. Pressão, pressão. Você curte a pressão, essa pressão, sente a tensão. Pro chão, pro chão. São 220, 220, 220 volts. Cobra mais do que te dá. Isso é pressão. Liga um som pra incomodar. Isso é pressão. Vão te perguntar, tudo bem? Você diz não, não. Você diz tudo bem. Isso é pressão. Então, você mete a melhor foto na internet. Não importa se o PC tem drive pra disquete. Post via celular. Favela high tech. Favela high tech. Favela high tech. Ok, tem que passar no teste. Tem que ser aprovado. E arranjar um bom emprego. E ter um bom salário. Não vale demissão, nunca reprovação. Artilheiro nesse jogo, dribla confusão. Tá no time, irmão, faz história, irmão. MG, primeira divisão. Conclusão, quanto é, quanto custa, quanto vale, quanto pesa, quanto, quantos, quantos são. Você curte a pressão, essa pressão, sente a pressão. Pressão, pressão. Você curte a pressão, essa pressão, sente a tensão. Pro chão, pro chão. São 220 volts. 220 volts. 220 volts. Volts. São 220 volts. 220 volts. 220 volts. Volts. Não basta ser o melhor, tem que ser o fodão. Depois pagar promessa e receber o perdão. Quer ser bem sucedido, passo à frente e erga a mão. Mas tem que sacrificar, né? Isso é pressão. Carro bom, tênis bom. Apartamento bom, dente bom, cheiro bom e um guarda-roupa bom. Todos querem ser o bom no estilo patrão. Nem que custe o couro do corpo, isso é pressão. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer duas vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses. Acorda pra vida, rapaz. E era eu naquela sala sonhando em ser alguém. E a lição que eu aprendi foi: se contenta com o que tem. Remoendo humilhações, tudo sem causar alarde. Eu cresci sujeito um homem entre dúzias de covardes. Discriminação, pressão, criticado a cada ponto. Só que eu não cheguei pro teste não, eu já nasci, foi pronto. Malcolm X, pra o zumbi e outros mais que me inspiraram. Eu venci da minha maneira e os inimigos se calaram. Você curte a pressão, essa pressão, sente a pressão. Pressão, pressão. Você curte a pressão, essa pressão, sente a pressão.